1-7-6-6, Shane Torre, 1-1-6-6-6. 2-6, obrigado, até daqui a pouco. CMB, 2-2, desça para 2.000 pés, autorizada final em LSX, pressurizado localizador. 2.000, autorizada final em LSX, poderá estabilizado no lock, a 2-1-2. Boa noite, 84 Livrão. 84 Taxi Livrão, para Juliette, posição 09. Paulo Salvador, boa noite, até a Zona 97. Já tem formação Serra, pronto para a cópia do Leão. 284 Taxi Livrão, para Juliette, posição 09. Alfa Juliette, 09, 984. E a 397, Galeão, agora de cópia, que é fora da Elfa. Salvador, 7-6-7-2-2-3, transferência, informação Terra, passo 200 por 150. CBGS-6728, acione identificação, autorizada a chegada Mari. Desça para o nível de voo 050, QNH-1019. 1019, descendo para o 050. Possibilidade de voadura, senhora? Já de TAP, 6728. De TAP, TAP presente, 6728. Pegando 776, taxi Alfa, após Juliette, posição 03. Alfa Juliette para 03. 97, cópia. Prossiga. 97 Galeão, nível 3, 80 está autorizado, via Pesolo 10 até SMAP, F Sierra Michael Papa SMAP, após conforme rota do plano, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta Eco, Bridge. Aciona 5430, controle 120, decimal 8. Ok, autorizado 280 para o Galeão. Autorizado 10, SMAP, pois conforme a rota, decola 10, curva na direita, da El, Leda, Bridge, 5030, 108, 3197. Então, o último e pronto, pushback na 3197. Tomara. 6728 descendo para 2000 pés, já foi estabilizado no localizador, QNH no 009. Autorizado a sinal ILS-X-Ray. Ok, 6728 descendo 2000, informará estabilizado, com 1019, Edson. Boa noite, taxa via Alfa, após Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, 202. Estabilizando trip 52 da noite. 52 da noite, complete aproximação, chame torre, unidade de bombeia. Noite meia, muito obrigado, trip 52 da noite. 7 em funcionamento, 02, eu tô pra 3197. Precisado que 3197 chama táxi. Só te chama, tá 3197. Solo Salvador, boa noite, o 528 da Tríplice, pra pista, que isso em Alfa. Partiu 528, táxi de Alfa, aguardante da Juliette para ingresso. De Alfa, aguardante da Juliette, 528. Alô, Salvador, muito boa noite, OTA 3603, gente da informação Guerra, preciso autorização Guarulhos, nível 340. Crest da Juliette, o 5218 da Trip. 5218, mantém a posição. Ciente. 3603, boa noite, aguarde cópia 340, só um minuto, prepara a subida da AEL. Subida da AEL, guarda a próxima, 3603. Para o táxi, ó, tá 3197, tá com 164, 3 horas e 765, Guarulhos. Centralizado, parte principal, após Índia e Alfa, altimetro no 0, torre 118, decimal meia dúzia, altimetro no 019, bom voo e boa noite na 3197. E ajustada no 019, limitado de Apache, Índia, ponto 090, 18, 24, vai entrar 3197, boa noite. 08, vai aguardar a passagem do R2 da terra, está aparecendo agora o próximo através de 08, após prossegue até a remota 13, parte principal. Sim, estabilizou o Cutã, após o mesmo, remota 13, 52 por 8. 38, completa final, chama agora a torre 118, decima, meia dúzia. 1862, é o Edson. Até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, após prossegue na Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5446, controle 120, decimal 8. Barulhos nível 340, a rota com fase plano, Upper Zulu 10 até Bridge, após Upper Zulu 16 até BH, depois direto Triv, depois ECT, conforme rota, a saída é a Dael, após o Adael, Leda, após posição Bridge, comandada 10 com curva direita, transponder 5446, controle 1208, é o TAN 3603. Aí, só tomei a dúvida, chamei pelo que estiver, que é 3603. Agora para o posto, obrigado. ILS final approach runway 10, descend to 2000 feet, hotel steady 1019, report established. Yeah, for the ILS runway 10, descend 2000 feet, 1019, we report established. So, but here we take. Site, Webjet 6728, devendo essa escuta. Começa a posição Web Teletaxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette pro 04, 6728. Belo Horizonte, direto Prive. Decolada 1-0 com curva à direita, perfil da El Leda. Faz Leda, eu vou abrir. 5-4-5-1-2-0-8 no controle, 1-8-8-5. Vai, 1-8-8-5, portão 9, chame pronto, pushback. Vai chamar quando pronto, 1-8-8-5. Azul 4070, autorizado a final do procedimento LSXV. Desça para 2-1-10. Altimetro no 099, reporte 0 sem estabilizado. Ok, então desce para 2000 com 1019 e tá livre o ILS, 4070. Number 06. I have a time inside of the